Sabe que é difícil esquecer alguém que marcou. Parece que o tempo não passou, mas na verdade já passou. Mas quando eu mais precisava, você estava aqui pra me dar uma força, pra não deixar eu desistir. Você me faz tão bem, eu quero ir além. Mas ainda não é hora, não demora, então não chore, espera um pouco mais. Pressa não é legal, pode fazer tão mal. Pra que entrar no desespero, cometer o mesmo erro? Isso não se faz. É, eu te respeito como minha amiga, mas de repente tô te achando linda. O que eu enxergava em preto e branco hoje tem cor. É, faz um tempo que a gente se conhece, e vamos ver então o que acontece. Pelo andar da carruagem, essa amizade vira amor. Tá acontecendo, tô te querendo, tô até tenso, mexendo dentro, bagunçando o meu pensamento. Olha as ideias, você é parceira, mina fiel, firmeza, super companheira. Se quer tentar um compromisso, espere um pouco, ouço o que digo, mas acredito no destino, eu boto fé. Estaremos sempre juntos para o que der e vier, pode crer. Você me faz tão bem, eu quero ir além. Mas ainda não é hora, não demora, então não chore, espera um pouco mais. Pressa não é legal, pode fazer tão mal. Pra que entrar no desespero, cometer o mesmo erro? Isso não se faz. É, eu te respeito como minha amiga, achando linda. O que eu enxergava em preto e branco hoje tem cor. É, faz um tempo que a gente se conhece, e vamos ver então o que acontece. Pelo andar da carruagem, essa amizade vira amor. Eu te respeito como minha amiga, mas de repente eu tô te achando tão linda. Chegava em preto e branco, hoje tem cor. É, faz um tempo que a gente se conhece, vamos ver então o que acontece. Pelo andar da carruagem, essa amizade vira amor. Eu vou voltar até a compor e vou fazer uma prece pra ver se a gente merece ser seu homem e você a minha mulher.